com Silvia Belin está no ar. A minha viagem estupefaciente através da música Muqueca de Siri. No infinito areal, sou a ira redonda de ambição abissal. Sou o mar que desanda, zanga do litoral. Quando a duna se manda, rio de passar mal. Sou a louca de pedra, anca assim sob o sol. Labareda que enreda, bomba que traga o atol. Sou a guerra da raia, sou aquele aguilhão. Sou a pedra na praia, presta muita atenção. Sou a onda que atua, soa como um trovão. De tsunami em Samoa, sou a espuma do cão. Sou o mal de atalaia, sou o sal da ilusão. Sou o sol que desmaia, sou a sombra no chão. Mudo o mar, o marulhar. Onda que não muda o mar. De lugar, atuador ou timor. Tudo continua, sua dor soa. O mesmo ar para o mesmo tomar doce dano. Que tomba no infinito areal. Sou a ira redonda de ambição abissal. Sou o mar que desanda, zanga do litoral. Quando a duna se manda, rio de passar mal. Sou a louca de pedra, arranca assim sob o sol. Labareda que enreda, bomba que traga o atol. Do mar ou marulhar, onda que não muda o mar, de lugar, acuador ou de mor. Tudo continua, sua dor solar, o mesmo ar para o mesmo doma, doce danar, mesmo ar para o mesmo doma, doce danar. Ana Paula da Silva com Alec Correa. Um dia eu senti um desejo profundo de me aventurar nesse mundo pra ver onde o mundo vai dar. Saí do meu canto na beira do rio e fui pra um convés de navio, seguindo pros rumos do mar. Pisei muito porto de língua estrangeira, amei muita moça solteira, fiz muito tristeza, não sei bem do que, vontade até sem querer de chorar. Oi, angústia de não se entender e um tédio que a gente nem crê, anseio de tudo esquecer e voltar. Sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche 98.3 MHz, radiocampeche.com.br. Agora Tom Jobim, com arranjo de João Gilberto, sax tenor de Stan Getz, bateria de Milton Banana e o contrabaixo de Tommy Williams. Só danço samba. Só danço samba. Tá na escuta. Samba, vai. Manda um alô pelas redes sociais. Só danço samba. Só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba. Só danço samba. Vai. Já dancei o twist até demais. Mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Thank you. Nicolás Krasik, Luz Negra, Viva a música instrumental, os instrumentos que cantarolam. Agora sentimento blues, da bossa e Júlia Mestre. Depois, Isadora Mello, todo ar. Muqueca. Tudo fica quente na memória, uma lembrança que não se apaga. Preso na vontade compulsória, em uma cega obsessão. Cada experiência não é pária, já não me basta para viver. Tudo me remete a essa luxúria que me arrasta até você. Mas nesse caminho que não cruza, a minha cruz. E nesse lamento que eu me agarro, mais um cigarro à meia luz. Sentimento blues, sentimento blues, sentimento blues, sentimento blues, sentimento blues, sentimento blues. Nossa sacanagem, ousadia. Tá tão difícil amanhecer. Nem dessa armadilha eu escapo. Desse pecado eu sou refém. Ardo nesse ciclo vicioso que é tão gostoso e nos mantém. Mas nesse caminho que não cruza, me abusa, a minha cruz. E nesse lamento que eu me agarro, mais um cigarro à meia luz. Pra curar quem me curou. tempo atrai. E todo ar que eu respirar é leve ave que há em mim dor. Às vezes vira flor no meu jardim. Se for pra ser, deixa fluir. Me desprendi do que passou. Não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse esse jeito de andar sem pudor. Sim, fala muito do que sou e o que sei. Já sangrei, mas já estancou. Fogueira pra esquentar quem me queimou. Eu sou feita de mudar de humor. Sim, gosto muito do que sou e o que sei. Já chorei, mas hoje passou. Maneira, a vida sai soprando toda a poeira que o tempo atrai. E todo ar que eu respirar é leve a ave que há em mim dor. Às vezes vira flor no meu jardim. Se for pra ser, deixa fluir. Desprendi do que passou, não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse andor. Não carrego nem sou santo nesse andor. As Baías, Esperança no Cafundó. As ermida não reza prece, mas ainda espero desaguar do teu sorriso. O aboio cá não se canta mais de tristeza, o canto cá logo se faz. Se arruma meu preto desse seridó e vem meu cafundó. A face rachada é o espelho da terra que vermelha em terra o amarelo do sol. que se põe a arriscar, subscrita tão dura, que feito rapadura traduz o arrebol. E na dura beleza o doce se esconde, e pergunto aonde está meu amor, e de cá anuncia o Zé Cancioneiro que nos pau do umbuzeiro o verde se trancou. Até que o aguaceiro se lance na terra, apagando a escritura marcada na pele e no chão, e da luta arrancar da doçura a verdança, pra cá trazer as bonanças pros cafundó do meu sertão. Pra cá trazer as bonanças pros cafundó do meu sertão. Pra cá trazer as bonanças pros cafundó do meu sertão. Eita, barulho bom! Primeiro quartinho do Muqueca de Siri. Silvia Belim. Abriu o programa de hoje com Ambição Abissal. Letra de Mauro Aguiar, do Rio, e música de Bruno Cole, aqui de Santa Catarina. Depois, Ana Paula da Silva com Alegre Correia, Na Volta que o Mundo Dá. Tom Jobim, Só Danço Samba, com arranjo de voz de João Gilberto também. Stanguette, no sax tenor. Tommy Williams no contrabaixo e Milton Banana na bateria. Percebe, né? Nicolas Krasik, o polonês mais carioca do mundo, com Luz Negra de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito. Nicolas Krasik, querido violinista. Então, tanto o Stanguette no saxofone quanto o Krasik no violino. Pude cantarolar junto com eles. Quem conhece a letra das músicas, né? Tanto Só Danço Samba quanto Luz Negra, levado por esses instrumentos maravilhosos e esses musicistas estupendos. Da Bossa com Júlia Mestre, Sentimento Blues. Isadora Mello, Todo Ar, parceria dela com Martins e Juliano Holanda. E no fundo, As Baías, Esperança no Cafundó. Este é o Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. No Maciço da Tijuca, mas pode me chamar de Macição. Tá rolando? Este Macição é Jardim Macalé. É no morro, sim. Se tira uma onda, é sentado na pedra, queimando uma coisa, jogando uma onda. Nesse rolê é com o João Donato. É no morro, sim. Se tira uma onda, é sentado na pedra, queimando uma coisa, jogando uma onda. Queimando uma coisa, jogando uma onda. É no morro, sim, que se tira uma onda. É sentado na pedra, queimando uma coisa, jogando uma onda. 11. E se tira uma outra, é sentado na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. Pedra do monte, que se tira uma onda, é sentado na pedra queimando uma coisa, jogando uma onda. Essa friaca queimar uma coisa se faz necessário. Arroba a música Cassi nas redes sociais. Aí, japonesa. Mike Wayne Matos, querido brother. O orvalho vem caindo. Ponta da rua, tem samba lá no interior, tem samba nas beiras, na praia, tem samba, teu samba, amor, teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, boca no luxo, tem samba nos pés de Xangô, tem samba na curva, na esquina, tem samba, teu samba, amor, teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, teu samba abstrai e pratica, tem samba, teu samba, tem samba na flor do destino, tem samba no polinador, tem samba que até Deus duvida, tem samba, teu samba, amor, teu samba é filosofia, teu samba tem mote, tem cor, tem samba que até Deus duvida, tem samba, teu samba, amor. que até Deus duvida. Tem samba, teu samba, amor. Teu samba é filosofia. Teu samba tem mote, tem cor. Tem samba que até Deus duvida. Tem samba, teu samba, amor. Tem samba, teu samba, de Tatiana Kobet e Marco Oliva. Teu samba. Amanhã Tatiana lança Tóxico. Se liga. Zaira Freire e depois AGP. Ela me deu motivo pra fazer um samba. Meu coração tá feito um tamborim. Nos vemos quase sempre em final de semana. Se um entra o outro sai do camarim. A gente é tipo um casal bacana. Eu rio dela e ela ri de mim. E as sintonias entre a gente e nossas caminhadas pela João Colim. E a gente canta um antigo samba. Inventa o mundo enquanto a gente anda. E deixa o pêndulo do amor balançar. A vida breve numa leve dança. Nosso amor não tem cobrança. Ela e eu entende que o que pesa cansa. Cada encontro é uma lembrança. Tipo de amor assim é verossimilhança. Que a gente faz o que a alegria alcança. Ela me deu motivo pra fazer um samba. Meu coração tá feito tamborim. Nos vemos quase sempre final de semana. Se um entra o outro sai do camarim. A gente é tipo um casal bacana. Eu rio dela e ela ri de mim. E as sintonias entre a gente e nossas caminhadas pela João Colim. E a gente canta um antigo samba. Inventa o mundo enquanto a gente anda. E deixa o pêndulo do amor balança. A vida breve numa leve dança. Nosso amor não tem cobrança. Ela e eu entende que o que pesa cansa. Cada encontro é uma lembrança. Tipo de amor assim é verossimilhança. Que a gente faz o que a alegria alcança. Que a gente faz o que a alegria alcança. Ela me deu motivo pra fazer um samba. Que ela me deu motivo pra fazer um samba. Ela me deu motivo pra fazer um samba. Que ela me deu motivo pra fazer um samba. Eu vou numa Na rua me chamam de gostosa, e um gringo acha que eu nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bom brilho, tonhonhon, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Me chamam de gostosa e um gringo acha que eu nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bom pro tonhonhon, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Depois dessa galera, dobradinha de Cabroeira, Beira-Mar e a Vida. Depois eu apresento essa trupe toda aí. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Rebelde desde 2006. A PCA 2007, Aldir Blanc 2020. Fora Bolsonaro genocida. Piquet. vai tomar na polícia. Carla no Ratone, dá o play na cozinha. Viva Cabruera. Carnavais. a gente leva. O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. São João, São Pedro que trabalha. São João, São Pedro que trabalha. Embaixo de uma marquise, numa calçada da glória, que não tocam mais canções de outros carnavais. Vendem discos que não tocam mais canções de outros carnavais. Farofa de banana. Já pra lembrar que todo último domingo do mês tem Fitofonia aqui na Rádio Campestre, 7 da noite. Segundo quartinho, Jorge Macalé com João Donato, síntese do lance. Aí meu brother da Glória, Rio Antigo, Macrei Matos. Um beijo, querido. O orvalho vem caindo. Lilian, seu samba, parceria de Tatiana Kobet, que já esteve aqui no estúdio com o Queca e Marco Oliva. Zaira Freire, motivo de samba. AGP, Malungo. Aí vem a galera reunida pela Mariana Iris, Marcelo Mota, Maria Menezes, Nina Rosa, Simone Costa, Raul DiCaprio, Manu Tacuica, Chamatá Preconceito. Fechamos o segundo quartinho com a dobradinha de Cabroeira, Beira Mar e A Vida. Trocar uma figurinha conosco, arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Toda quinta, 7 da noite, tem Muqueca ao vivo, de porta aberta aqui no Eco Estúdio, Bio Estúdio, da Rádio Comunitária Campestre. 22 anos de múltiplas vozes. Arroba Rádio Comunitária Campestre no Instagram, Rádio Campestre no Facebook. Todo domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Vez ou outra, domingo da manhã, também tem oficina para conhecer a rádio, se apropriar desse meio comunitário de comunicação. Sem bispo, sem patrão, sem censura prévia. Este programa tem uma história libertária. Comunicação livre, embasada no artigo 19, e desde 2018 faz parte da programação de uma antena comunitária, ou seja, legalizado. Cada um aqui responde por si. Quem quiser participar, a porta está aberta. Como a porta da Biblioteca Livre do Campestre também está aberta para empréstimo de livros, atividades presenciais. Valeu? Vamos lá com duas de Chico. Roda dos Ventos e Marilua. Opa. Depois de móveis coletivos, trabalhos espaciais manuais, é isso. Vem aí, Garganta Profunda, Mulheres de Holanda. Saludos, Sinara sintonizada, Fitofonia, professora Carla lá no Ratone. Galera do Matula, Bernardo, Ábido em Curitiba, Friaca. Ainda vai ter o contrabaixo do meu brother Formigão. Agora duas de Chico. Enfim. Salve, Camila. Marilua, Marilua, Marilua. costas lenhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amaram o amor serenado das noturnas praias, levantaram as saias e se luaravam de felicidade naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta, que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava nua, a vida de mar. E foram ficando marcadas, ouvindo risadas, sentindo pro rio tão cheio de lua, e que continua correndo pro mar. E foram correntes abaixo, rolando no vento, fluindo água, boiando com as algas, arrastando flores, arredando flores, assim desmanchar. E foram virando peixes, virando conchas, virando seixas, virando areia, pete a areia, com lua cheia, a beira-mar. Agora pro meu amigo Zé da Cova Funda, ele que acho que tá de um bom rock and roll. E dali, Roberto Carvalho. Nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes. Hino dos malucos. Nossos neurônios são esquisitos, por isso estamos sempre aflitos. Vamos incertos pelo caminho, nos comportando estranhos do ninho. Quando a solução se encontra, o maluco é do contra. Mas se vai pro lado errado, o maluco vai do lado. Malucos, a nossa vida é da bandeira, ligando a luz da cabeceira. Se a água pinga na torneira, malucos, a nossa luta é abstrata. Já que afundamos a fragata, mas temos medo de barata. Os malucos temos um lema, tudo na vida é um problema, mas nunca tente nos acalmar, pois um maluco pode surtar. Os nossos planos são absurdos, tipo gritar no ouvido dos surdos, mas todo mundo que é genial nunca é descrito como normal. E quando o papo se esgota, um maluco é poliglota. Mas se todo mundo grita, um maluco se irrita. Somos iguais na diferença, e todos temos uma crença, seguir a lei jamais compensa. Malucos, somos a mola desse mundo, mas não queremos muito a fundo nesse dilema tão profundo. vida da bandeira, ligando a luz da cabeceira, se a água pinga na torneira. Malucos, a nossa luta é abstrata, já que afundamos a fragata, mas temos medo de barata. Dona Liz. As flores seguem o passo, cor da minha natureza. Espinho é proteção melhor, aí não encosta. Trago na bondade a força da minha braveza. O meu amor é coisa de contagiar. Tenho fé em Allah, mas não sigo a religião. Deus deve existir, nenhum homem saber explicar por que de tanta guerra, fome, essa educação que na escola general não pode ensinar. Levanto a bandeira da revolução, cante a minha voz ecoa na nação. A jornada é dura, eu não desisto, não. Eu tô na rua, é pra lutar e que haja flores onde eu pisar. Onde eu pisar. Canta que tua voz me encoraja. Canta que o mar na tua frente abre, a gente vai passar. Canta que isso revigora. Invoca orixá, Buda, Jesus e chega quem você chamar. Canta que tua voz me encoraja. Canta que o mar na tua frente abre, a gente vai passar. Canta que isso revigora. Invoca orixá, Buda, Jesus, invoca orixá. Invoca orixá, Buda, Jesus, invoca orixá. Invoca orixá, invoca orixá. Invoca orixá, Buda, Jesus e chega quem você chamar. Todo corpo uma dança, todo corpo uma curva, um desejo ser o que se é. Todo corpo uma crença, uma força que balança o movimento pra onde quiser. Todo corpo uma dança, todo corpo uma curva, um desejo ser o que se é. Todo corpo uma crença, uma força que balança o movimento pra onde quiser. Um presságio pra longe daqui. Lembrar que o tempo em seu silêncio é capaz de curar. Se banha de alfazema, yeah. Se banha de alfazema. Se banha de alfazema, yeah. Se banha de alfazema. Se banha de alfazema, yeah. Se banha de alfazema. Se banha de alfazema, yeah. Se banha de alfazema. Todo corpo uma dança, todo corpo uma curva, um desejo ser o que se é. Todo corpo uma crença, uma força que balança o movimento pra onde quiser. Todo corpo desejo ser o que se é. Todo corpo, uma crença, uma força que balança o movimento pra onde quiser. Levar no vento um mau presságio pra longe daqui. Lembrar que o tempo em seu silêncio é capaz de curar. Se banha de alfazema, yeah. Se banha de alfazema. Se banha de alfazema. banha de alfazema. Yeah, se banha de alfazema. O corpo fechado, mente forte, a alma sim. Beleza é estar em paz e crer no amanhã. Se banha de alfazema. Yeah, se banha de alfazema. Se banha de alfazema. Yeah, se banha de alfazema. Se banha de alfazema. Yeah, se banha de alfazema. Se banha de alfazema. Yeah, se banha de alfazema. O corpo fechado, que faço café. Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar. Amor, eu tenho para te dar. Quando eu passo e vejo ela debruçada na janela, dá vontade de passar a mão nos cabelos dela. Já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um cafuné quando tu for dormir. Te dou café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Arma minha rede e vou te balançar. Te faço um cafuné. Dela, já não consigo nem dormir. Se me deito com ela, vou sonhar. Pois faria tudo isso só pra te amar. Te faço um café quando tu for dormir. Te dou um café quando se levantar. Dou comida na boca, mato a tua sede. Armo a minha rede e vou te balançar. Te faço um café. Coletivo. Partido. partiu. Parte que fez minha alegria. Partiu, partida. Se foi de vez em quando, eu ando partido. Parti de um céu estremecido. Vem em mim, partindo. O céu nublou, mas não partiu. E meia voltar ao ponto de partida, chegando em mim essa memória azul contida. Parte que fez minha alegria, partiu, partida. Se foi de vez em quando, eu ando partido. Parti de um céu estremecido, vem em mim partindo. O céu nublou, mas não partiu. Comigo por volta e meia voltar ao ponto de partida, chegando em mim essa memória azul contida. Sandra de Sá. Sossego. Deixe isso pra lá. Nessa, o que eu quero é Sexta BG, de Egberto Gismonte. Sonho. Chegou Chico Fonada pela musa inspiradora do programa, Bombadilha Cibernética, arroba A Cruzada com C, para quem quiser conhecer no Instagram, é uma das fontes inspiradoras de música, principalmente em Pernambuco. Mas é uma fonte iluminada e giratória. Luísa, meu amor, morto de saudades. Terceiro quartinho foi Garganta Profunda, Rosa dos Ventos, Mulheres de Holanda, Marilua, mixado com o Barulho do Mar do Campeche, Rita Lee, Roberto Carvalho, Mundo dos Malucos. Essa música foi dedicada ao Zé Klein, ouvinte lá da Cova Funda. Vamos subir a antena para você conseguir voltar a ouvir na FM, Zé. Pode deixar. Rádio Campeche em campanha para subir o poste e aumentar o alcance. Vamos colar. Tem todo o caminho para se filiar, contribuir, quem for na região. Construir playlist para rolar aqui, valeu? Aí foi Doralice, Canto da Revolução, Eloa, Todo Corpo, Mariana Aidar, Vasco Capuné, Fino Coletivo, Partiu Partindo, Sandra Sá, Sossego e Deixe Isso Pra Lá. Segundo Sonho. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Esse foi o Marcelo Adne. Bando de Seu Pereira, Tarab Jazz, Bruna Milani, Tarabando. Depois Nação Zumbi. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com U e QU. E depois Nação tem duas músicas do meu brother Formigão do Baixo. Planet Ramp, Ladrão. Vice-versa. Foi assim, rock and roll, galera. louco pra curtir. Hey, hey. Algum shot eu tô. Se tocar um chachado eu chacho. Se cair algum corpo eu corro. E volto pra curtir. Hey, hey. Beijo, Dani. Valeu, escuta, Samara. Chego num dia, a cidade é careta. Viva Jardim Macalé. Chego num dia, a cidade é correta. Um beijo enorme, saudoso, Daniel, do Rio. Trisha, Cacá. Vamos subir uma antena aí no Rio. Só pinçopada eu volto pra curtir. Na sopa ralada eu volto pra curtir. Eu vou bato morro e volto pra curtir. Mas eu já morri e volto pra curtir. Falando em voltar pra curtir, 21h tem o presente babaca da Voz do Brasil. A Rádio Campestre volta depois das 10. Então volte pra curtir, depois que o Moqueca acabar, 21h. Dá um mute, deixa o Bolsonaro falando sozinho. Bolsonaro e essa galera. Afinal, é a Rádio Câmara, a Rádio Senado, e eles estão fazendo, rasgando a Constituição para meter dinheiro nas campanhas. É a maior sacanagem que eu já vi isso. Sei lá, cara. Vamos lá com baixo do meu brother Joel Formigão. Ladrão, banda ladrão. Deixa a batida te levar. Nossa, senão você entorpece. Deixa a batida te levar. Fora Bolsonaro, genocida. Depois tem Planet Rap. Uma música pro Piquet. Papita, essa guitarra enorme de esquerda. Que canhota. Thank you. te dá coragem de seguir em frente. Coloca sua cabeça no disco, não desista, siga em frente com vontade. Aconteça o que aconteça. Tá dado o recado. Me levou, mas te levou. Te levou pra me levar. A batida me levou, mas te levou. Me levou, mas te levou. Te levou pra me levar. Eu sou Conrad Rose, Bulo Siri, toda quinta, 7 da noite, ao vivo, temos Caca Siri aqui no Big Tree da Rádio Campeão. Sua última é French Rap, Motherfucking Race, meu inglês, Copacabana, racista, filho da Pi. Enfim. Essa música é dedicada a Nelson Piquet e a todo mundo que acha superior, em questão intelectual, racial, enfim, qualquer tipo de escala. Viva a idiosincrasia, viva a diferença de um para um que temos. Somos 10 bilhões diferentes. Então, Piquet, cala a boca, vai dormir. Foi Banco Seu Pereira, Caravi Jai, Bruno Milani, Tarabando, Nação Zumbi, Revendo Amigos, Jacques Macalé com o Vali Salomão, Ladrão, Farrá, Comigão. Beijo enorme, galera. Muita saudade. Deixa a batida te levar. E é a formação 95 do Planet Rap. D2, Penegão, Bacalhau, Comigão e Rafael Freitas. É isso aí, Piquet. Fora ele, uma boa semana. Paz, saúde, fé, luta, liberdade. Beijos, abraços, carinhos, afetos. Atenção, escuta. Prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Recognize your type, man. That's the real world cancer. Abinica, biblioteca livre do Capé está aberta. Cola lá.